620, continua a aproximação, guardando pista livre, está seguindo o Airbus da Portugal, sinal curto, altímetro 0,4. Gente, aguardando o meu detalhe. GMC para Recife na frequência 126.85, alternativa 25.45. Recife 26.525.45, Patriarque Bono 256. Bom voo. Obrigado. Eu acho que a pista 7 é autorizada a NMT. Uniforme a velocidade indicada? 2409-2771. Gente, eles estão para 220, nota número 2 na aproximação. Eles estão para 220, azul 2771. Então, 3367, desça para 2000 pés, o ajuste é 014, autorizado LSXT, reporte estabilizado. 2014, vai chamar estabilizado no LSX6090, pode voar, Duna? Autorizado, reporte estabilizado. Autorizado, Duna, vai chamar estabilizado. O 2009, chame Centro Recife, na frequência 25.1, alternativa 128.35, bom voo. Centro Recife, 251, alterna 2835 ou 2009, na base. Né? 065, Bang da Gol, curta final, visual. Assim, ó. Pode pôr do tráfego, autorizado ali, mantém pistola 0, azul 4065. Faz o gol ali, mantém, azul 4065. Se é algum Fiosca, torre. Confirmando intenções, vai decolar e vai ficar no circuito 97, confere? Gente, fica atento à possibilidade de turbulência do 37 da Gol pousando na pista 97, quando pronto, autorizado a decolagem, 220 graus, 049. Terra, Bruno 620 no solo 30, livre à direita, mantém a posição dando passagem a Portugal e chame solo 21.9. Direita, passagem a Portugal 219, bom, 620. Boa tarde. Unicedução para 2009, descida para 3000 pés, o ajuste é 0,04. 2,00, descida para 3000, 1,0,1,4, azul 2,771. Aí, tá 3567, ponto de espera da 1,0, tá pronto, boa tarde. Tá 3567, autorizado ali, mantém para o 1,0. Ali, mantém 1,0, tá 3567. Eu acho que é decolado aos 3-1, curva direita, circuito pela direita, chame na final do 97. Direita, reto 7, terra golpeosa. Retorno para sequenciamento, proa 035, limitado pelo localizador, o azul 2781. 4065,231, chame controle, 120.8, bom voo. Controle de Salvador, boa tarde, Azul 4065, na sua escuta, saída Sambor. Azul 4065, boa tarde, contato cadastro, mantejo 360, via saída Sambor 1. 360, Sambor 1, 060, reporte estabilizado, visa para 2000 pés, o ajuste no 0 no 4. É, para interceptar o localizador, direita 060, 2000 pés, no 0 no 4, azul 2771. Tido no 7, Serra Gofel. Agiliza, o Serra Gofel, acho que agiliza na medida possível, tráfego a um meio minuto da posição do Luna. Está agilizando, Serra Gofel. 3367, pistão no zero, decolagem autorizado, vento 180 graus, 059. Autorizado, decolagem, pra 3367. ILS down no zero, TAM 3367. TAM 3367, chame em Torre Salvador, na frequência no 8, decimal 95. 1895. Do 4065, vou em Leda. Leda, 4065. Na 3567, decola 234, chame quanto um, decimal, 120, decimal 8. 308. Boa tarde, da 3567. Da 3567, boa tarde, sai contato radar, suba via, sai da Arbo 1 para o nível de 360. Saindo via Arbo 1 para o 360, da 3567. Na sua aproximação, pista no zero livre, pouso autorizado, vento 200 graus, 062 a nós. Pouso autorizado na 10, da 3367. Beleza. Serra Golfiosca, tocou em RMT 35. Mantenha o farol de Itapuã, reposta na vertical. Reposta na vertical, farol de Itapuã, Serra Golfiosca. Torre Salvador, boa tarde, Azul 2771, passando Duna, estabilizado no localizador. Azul 2771, boa, altímetro no 0, no 4, número 2, continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Forma o tráfego, um Charlie 150, mantém o setor sul do aeródromo, não interfere na aproximação. Ciente, Azul 2771, continua na aproximação. Então, se nós for bloquear o farol de Itapuã, faça um 360 pela sua esquerda, reporte ao Fermi. 360 pela esquerda no farol de Itapuã, reportarei ao término, Serra Gofiosca. 367, voe Alessa. Direto, Alessa, obrigado, 350. Solo 3367, Solos 37, livre à direita, taxiway Foxtrot, chame Solo Salvador 121 decimal 9. Foxtrot 627, está próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Chame 627, mantém o ponto de espera, reporte visual com a TR na final. Azul 2771, no pistão a zero, pouso autorizado, vento 200 graus, 062 a 9. Livre pouso não no zero, azul 2771. Zé Gomes, eu acho que eu concluí 360, reporte visual com a TR da Azul na final da no zero. Gente, reportarei, Serra Gomes. Está em contato visual com a TR. Gente, Serra Golfe Oscar, retaguarda do tráfego, autorizado o cruzamento da final da 1-0. Chame pronto base da 1-7. Autorizado o cruzamento na retaguarda do tráfego, Serra Golfe Oscar, reportar ele para a base 1-7. Chame Centro Recife na frequência 1251, alternativa 122 decimal 35. 251-2235, obrigado, boa tarde, bom trabalho. 3567, chame Centro Recife na frequência 026 decimal 0, alternativa 128 decimal 8. 260-1288, Centro Recife, na 3567. Chanel 6227, autorizado ali a manter a pistão zero. Chanel Golfo Oscar, autorizado toque remetido, pistão 97, vento 200 graus, 062 a 9. Autorizado toque remetido, 97, Serra Golfo Oscar. Azul 2771, solo 40, livre na Eco, e chame 219, solo Salvador. Libra na Eco, chama 219, azul 2771. Chanel 6227, pista 1-0, autorizado a linha decolar, 190 graus, 062 a 9. Golf Oscar, tô correndo até os 4-2, base pela direita, curva direita, o Golf não padrão é porte base pela 17. Direita, repassarei base pela direita, 17, Serra. O Xame é 227, decola 242, chame o controle no 20, decimal 8. 208, obrigado. Salvador, boa tarde, Xanem 6227. Xanem 6227, boa tarde. Contato radar sobre Mateus Nijol 360, está autorizado, válido. 360, Leda da presença, Fazendo base, Serra Golf Oscar. Serra Golf Oscar, toque arremetida, pistão 97, vento 180 graus, 07 nós. Autorizado, toque arremetida, Serra Golf Oscar. Salvador é o 6227 voltando. Apenas por curiosidade, houve algum incidente nas últimas horas em Ilhéus? Janel 6227, que eu saiba, não. Eu fiquei informado que tinha uma área de tiro próximo a Ilhéus. Ah, tá ótimo. Muito agradecido. Serra Golf Oscar, tô com remeteu os 4-6, circuito não padrão, curva pela direita, porte base 1-7, Serra Golf Oscar. Direita, reporta base 1-7, Serra Golf Oscar. Virando base na 7, Terra Golfeó. Terra Golfeó, acho que autorizado, toque aí, metido a pista no 7. Vento 180 graus, 04 nós. Autorizado, toque aí, metido na 7, Terra Golfeó. Um bom trabalho. Totalmente morro. Terra Golf Oscar, tocou MT-851 no circuito não padrão, reporte base pela direita, pista 17. Pista reporta base, 17, Terra Golf Oscar. Em área decolar, pista no zero, vento 180 graus, meia dúzia de nós. Autorizado a linha de decolar da 10, GM 327. Vamos fazer a base no 7, Terra Golfeó. Terra Golfeó, só que aí metida pista no 7, vento 190 graus, 04 nós. Autorizado, só que aí metida no 7, Terra Golfeó. Pé 327, decola 54, chame o controle 208. Controle agora 208, sinal 6327, bom dia. Boa tarde. Oxenel 6327 na Coral, Uno Bravo. Oxenel 6327, boa tarde, Mantato Radastro, Mantel de 180, via saída Coral, Uno Bravo. Até o nível 180, via saída Coral, Uno Bravo, Oxenel 6327. Oxenel 6327, poderia voar direto Coral? Autorizado. Grato, 6327. Controle, acho que é 6327. Poderia coordenar com o controle Ilhéus, a proa de Ilhéus? Fique, aguarde. Aguardo, 6327. Oscar, tocou e remeteu aos 5.6, confirme o posto não? Confirme. Toque remetido aos 5.6, confirme a intenção. Bom, toque remetido no 7. Confirme mais quantos toques remetidos? Aproximadamente 20 minutos mais de voo nós temos. Tente, aporte... base para 17, circuito não padrão. Passarei base 17, o Serra Golfeiro. Foi 08, eles ataques via pista, porte, cabeceiro no zero, alinhado e pronto para decolagem. Então, base no 7, Serra Golfe Oscar. Serra Golfe Oscar, autorizado, toque remetido a pista no 7, vento 230 graus, 08 nós. Autorizado, toque remetido no 7, Serra Golfe Oscar. é a Golf Oscar, estou com o Meteor 01, reporte base pela 17 pela direita, circuito não padrão. Direita, reporta base 171, Serra Golf Oscar. Olimpo 08, autorizado decolagem pistão no zero, vento 200 graus, 04 nós. Patrícia, esteja aguarde para decidir. Vou coordenar com o controle Ilhéus o nível para essa decisão. Está aguardando e está no ponto ideal já. Ok. Tempo 08, decolado 02, chame o controle 120.8. Camará controle 1208, Olimpo 08. Controle Salvador, Olimpo 08. Olimpo 08, contato radar, se manter o nível de voo 150 na saída Conde. Para a base 97, Serra Golf Oscar. Serra Golf Oscar, exato, toque a emitida pista 97, vento 200 graus, meia dúzia de nós. Exato, toque a emitida 97, Serra Golf Oscar. Vou seguir até a posição Conde, depois irá retornar para Salvador. Então vamos realizar um procedimento em Aracaju e regressamos para Salvador. Gente, já tem um estimado de retorno? Aproximadamente aos 1935. 1935. 35 em Aracaju ou retorno para Salvador? Em Salvador, na início, ingressando na terminal 940, estimado que está dando agora. 940. Sim. 6918, boa tarde. Desça via chegada Bom Mente 1 para o nível de voo 050. Xané 6327, está afastado 2 milhas da posição coral, serviço radar terminado, chame controle Ilhéus na frequência 120 decimal 1. Controle Ilhéus agora, 1201, Xané 6327, uma boa tarde. Bom voo. Obrigado. Tiago Frocha, tocou remeteu 06, curva pela direita, porte base 17. Reforça base 17 pela direita, o Serra Golfiosa. Grupo 08, controle Aracaju, perguntou qual tipo do procedimento que o senhor irá fazer lá. É, para a pista 11, o VOR X-Ray. Copiado. Gerando base no 7, Serra Golfiosa. Serra Golfiosa, autorizado a toque remetida pista no 7, vento 180 graus, 05 nós. Autorizado a toque remetida no 7, Serra Golfiosa. Autorizado aliás e manter pistão zero. Azul 6918, poderia voar por médio, não na frente da informação. Pode ir lá. Serra Golfiosca, tocou e remeteu ao 10, curva direita, reporte base 17. Direita, reporta base 17, Serra Golfiosca. Alinhado em próprio centro 355. Estrada 355, sintonizado a decolagem de 1-0, vento 190 graus, 04 nós. Tanque 4, 778, alinhar e manter puxando 0. Alinha e mantém 1-0, tanque 4, 69-18, desça para 2000 pés, o ajuste 1-0-1-4, autorizado e LSXC, reporte estabilizado. 2000-1-0-1-4, autorizado, reporte estabilizado, o A69-1-8. Boa tarde, sobre manter o nível de voo 340. 0.8. 0.8. Zero, Golf Oeste, autorizado, toque aí, metida pistão 97, vento 200 graus, 04 nós. Autorizado, toque aí, metida 97, zero, Golf Oeste. Quatro, 778, autorizado decolagem, pistão 0, vento 200 graus, 04 nós. Quase 778, decola 1-4, chame controle 120 decimal 8. 208, eu tô com 4778, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Thiago, peço que eu remeteu para segue para pouso completo. 778, boa tarde, vai levando 1500, acessão na sua disposição. Tan 4778, boa tarde, segue com a contato radar, sobre uma senha, nível de voo 350, saída pro campo. 4778. Torre Salvador, boa tarde, 09701. Salvador, bom, 097, boa tarde. No 097, precisa alinhar e decolar, pistão 0, vento 200 graus, meia dúzia de nós. Ciente, alinha, decola, pistão 0, gol 1097. Thank you. Controle Salvador, boa tarde, passaria do 2233, formação Charlie. Passaria do 2233, boa tarde, tá, foi SAP para interceptar a chegada da Bomed ontem, reporte para a descida. E SAP reportando a descida, passaria. Olimpo 08, controle. Confirma seu estimado de retorno para Salvador? Está estimando Salvador mais 1945 Zulu. 2945 copiado, está passando a posição Conde agora, o serviço está terminado, chame o controle Aracaju, na frequência 120 decimal 3. Aracaju 103.08. Para a base no 7, o Serra Gofiosa. Serra Gofiosa, autorizado pouso pistão no 7, vento 200 graus 07 nós. Autorizado pouso 7, Serra Gofiosa. A 8. 260-288. Muito obrigado e boa tarde. 1097, decolado 18, chame o controle, 120 decimal 8. 208-097, boa tarde. Papatango, Oscar, Golfo Serra, boa tarde, foi Bomed para interceptar a chegada, Bomed 1, reporte para a descida. Bomed para Bomed 1, reporte para a descida, Oscar, Golfo Serra. Controle Salvador, boa tarde, voo 1097, sai da água. 1097, boa tarde, contato radar, submanteu o nível de voo 360, após 2000 pés, voo Elefa. 1028, Elefa, livre acessão 360, voo 1097. Oscar Golfo Serra, voo ISAP para interceptar a chegada Bomed 1. ISAP para Bomed 1, já está no ideal de descida, senhora. Oscar Golfo Serra. Descida mantém o 050. Mantém o voo 050, Oscar Golfo Serra, voo ISAP. Chame 6355, chame Centro Recife na frequência 125 decimal 1, alternativa 128 decimal 35. Relativo 251-2535, Xené 6355. 2835. 283, secundária, né? Relativo. Obrigado. 98. Zé, Golf Oshka no solo 19. Confirme a parte da base? Autorizado backtrack, aposto de levando a pista. Golf, Kilo Oscar, mantenha em condições visuais, vou em Paris. Para descida, passaria do 2233. Passaria do 2233, desse manter o nível de voo 060. 060, passaria do 2233. Boa tarde, João Coronado na curta final. 178, chame Centro Recife, na frequência 126.85, alternativa 25.45. 2685-2545, tá 4778, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Bom voo. Deu. Vitória, azul 6908, para chamar o solo. Azul 6908, chame solo no 21-9. 21-9. Tá 3155, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 200 graus, 03 nós. Iniciando na 10, tá 3155. Azul 4423, uma espera pronto, boa tarde. Serra Golf Oscar, frequência livre, boa tarde. Salvador, por 4423, azul, por certo. Azul 4423, 2 asas em linha e manter fechando a zero. E manter o no zero, 4423. Tá 3155, decolado as 23, chame o controle 20-8. 208, controle da 3155, boa tarde. Só para essa informação, vamos para a segunda posição de 10 horas e 20 milhas no rumo norte. Está cruzando 150 para 2000 pés em uma TR-72. Sim, estamos a 9 pés, saída 2233, informa o tráfego da sua posição de 11 horas. Está 17 milhas no rumo oeste, cruzando 160 para o nível de 360. É um Boeing 738. Gente do tráfego, parceiro 2233. Controle Salvador, boa tarde, até 3155, decolonação. Com 3155, contato a data, manter o nível de voo 320 e a saída Sambo 1. E a Sambo 1, 320, autoriza a proa de Sambo? Autorizado, Leda. Autorizado, Leda, até 3155, obrigado. Zona 097, chame Centro Recife, na frequência 126.0, alternativa 128.8. 423, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 200 graus, 05 nós. Nós autorizados o 4423. Eu sou o Botelho, chamei a minha visita no 4, ponto de espera pronto. Chamei a 314, autorizado já, manter pistão no zero.